Yeah, yeah. Street sides, motherfuckers. It's me, Winovi. Yo, yo. Entendi suas palavras, agora uso na minha vida. Graças a Deus, eu encontrei uma saída. András, esse é o nome que eu levo pra frente. Quebrei várias correntes, mas sinceramente, eu reconheço que fui fraco em vários momentos. Não coloquei em prática muito dos meus pensamentos. Se fui errado, não sei, mas errei por omissão. Depositei minha confiança em falsos irmãos. Na contramão de tudo que tá errado nesse mundo, eu sou remanescente do famoso submundo. Eu olho pro relógio, eu vejo o tempo que se vai. As chances que eu tive, agora não tenho mais. Voltar atrás, infelizmente, não é possível. Não tô afim de virar mais um homem invisível. Quebraram as correntes da moralidade. Não se baseiam no que é certo, não acreditam na verdade. Cada vez é mais difícil encontrar alguém pra falar, sentar e conversar. Cabeças vazias, oficina do capeta. Proferem perversidade dos quatro cantos do planeta. Infelizmente, esse é o mundo que a gente vive. Quem não vive, sobrevive, a esperança ainda existe. Muitos já deixaram de lado a consciência. Caíram na demência, na profunda inconsciência. Não sabe a consciência entre o certo e o errado. Mas mesmo que soubessem, estarão aprisionados na jala invisível que ele mesmo construiu. Vivem na idade da pedra em pleno ano 2000. O que eu vejo, o que eu faço, é que eu passo meu relato. O caderno e a caneta, a arma do sábio. Eu sou aquele que luta todo dia pra vencer. Vendo vários perdendo e pedindo pra não morrer. Nesse mundo a crueldade está tomando conta. Mas isso não me derrota, minha arma está pronta. E preparada, eu digo que vem é o inimigo. A minha arma é minha mente que está sempre comigo.